cresce leve sobre o mar. Vem anunciar quem vem deixar. Numa ilha, um horizonte, um homem que anda a monte, fez chegar alguém que o vem salvar. As carícias doces das palavras que se agitam por libertar. Hey! Mil e uma lendas de sereias numa ilha de encantar, de encantar. Mil e uma noites de ternuras que ficaram por contar, por contar. Afrodite, o feitiço. verdade. Porque dizem que te ofereço. Sigo o sol sob a colina, olho a luz original, condição de ser só mais um que o vento ali abandonou. Viajando, vai comigo. vida comum. Oh. vita fio di terra triste che la luna pianto. Il raggio d'azzurro eterno già ciò che mi chiama nessun sogno. Daddy, o teu nome ao imenso mar, que possa unir vento à lua neste canto de uma era selvagem. Nessun sogno.